vive a vera, nega. Que a vida é o momento, bomba, relógio, corrida. Uma vida tão pouco tempo, como uma folha que cai, levada pelo vento. Vi de perto que dói, eternizando sentimentos. Aprendi do meu jeito, chapa, cê me entende. São meios, mil motivos, fazer tudo diferente. Princípio, meio e fim, pequenos fragmentos. História cíclica, repete de tempos em tempos. Falha, nada mais a perder. Quantas quedas necessárias pra um vadio aprender. Vilão da própria história, por momentos de glória. Mente em pane, pum, medo do que há lá fora. Sem remorso só, por tudo que não se fez. O amanhã é ilusão, vivendo um dia por vez. Foi do que tudo vê, desandei nas promessas. Um perfeito rebote, o mundo às avessas. Qualquer pra gastar, eu vi quem foi buscar. Quem é que vai julgar? O mundo vem pra bater, cabeça erguida, nego, nego. Qualquer mundo pra sair da lama. Qualquer pra gastar, eu vi quem foi buscar. Quem é que vai julgar? Deixa os meninos correr, que o panelo é nego, nego, nego. Essa porra de palavras duvidosas, um tom de cinza frio. São mais que 12 andares pra enxergar o que não viu. Entender, complicar, lamentos, curto é o tempo. Sorriso solitário, poesia, crime, argumento. Cerebelo, viu dinheiro, vícios, ingratidão. Vi quem atira morrer, vi a marca coração. Ó criança, cuidado, brincando com as incertezas. Na terra onde julgar é defesa por natureza. Cada resposta loucou, geram mais de questões. Cada cabeça um caos, todos com suas razões. Chuva de pedra, as quedas, todas as direções. Ferido e orgulho rasgando no meio das multidões. As máscaras se quebram, as faces se revelam. Regata e chinelo, quem destruiu o castelo. Silêncio perpétuo no coração. Caiu a ficha no escuro, foi achar a solução. Qualquer pra gastar, eu vi quem foi buscar. Quem é que vai julgar? O mundo vem pra bater, cabeça erguida, nego, nego. Qualquer mundo pra sair da lama. Qualquer pra gastar, eu vi quem foi buscar.